calma e o drama fazem parte dessa trama chamada vida, consequência da chegada ou da partida. Uma piscada, uma pista, por isso eu não me arrisco a sair da linha, pois o meu nome vai pra lista do senhor ou do diabo. Pelo martelo do senhor eu fui julgado e condenado por três pecados capitais: a ira, inveja e outro mais. Não me recordo nesse instante da vida, já presenciei o bastante. Eu morro e não vejo tudo que acontece nesse louco mundo. E quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Minha calma prevalece, faço uma prece. Coroa, você sempre me dizia que o sábio era aquele que aprendia com os erros dos outros. Mas hoje eu sei que a maior glória não está em nunca cair, em sim em cair, levantar e prosseguir com a cabeça erguida, engolir a raiva, a mágoa e levar a vida. Porque a mais longa caminhada só é possível passo a passo. Só que às vezes desanimo, bate um cansaço e dou um tempo, porque o tempo foi meu professor, aliviando minha dor, me fazendo esquecer dos meus problemas, fugindo de mim mesmo, tirando de minhas costas todo esse peso de culpa que está a me matar. Na solidão do infinito, não posso ficar como uma alma penada, vagando pelo mundo sem rumo. Meu pensamento vai a fundo e dou um gole da cachaça pro santo e para os manos que se foram, mas no entanto ficaram na lembrança recordações. Um abraço, um sorriso, emoções, sentimentos de perda, de abandono. Caralho, perdi o sono de novo, em meio aos soluços e lágrimas que escorrem. Me desculpe, mas a saudade é muito forte, não posso deixar o pensamento me incomodar, atormentar meu presente, meu futuro. Luto pelo certo nesse mundo imundo, cheio de trapaças, amigo do interesse, uma farsa. Por isso eu sigo atento, observado pelo Senhor, que está comigo na alegria, na dor, até que a morte separe minha alma de meu corpo. Tô fora, fuja louco, pra terra dos pés juntos não vou, quero ficar um pouco mais aqui na terra. Senhor, agradeço se atender ao meu pedido, não se faça de surdo, sei que deve ter ouvido, sofrido e que está um pouco magoado com essa terra, dos sete pecados e dos dez mandamentos esquecidos por pensamentos sangrentos, pensamentos maléficos que a seus atos me cala. A depressão me pegou, nem me fala, porque a tristeza me dominou, o desespero, o medo me cegou, gelou meu coração, a raiva se foi, só me restou o perdão por meus erros. No momento mais íntimo do silêncio, com o psicológico abalado, eu tô ligado que traumas e erros são coisas do passado e me perseguem cada vez mais. Só quero esquecer, ficar em paz, guardando meus sentimentos com profunda emoção no coração. Solitário que sou, na curva do amor, dedicado com a dor, com o rancor no fundo de minha alma, nesse instante que a vida me pede muita calma e o diabo me observa e roga praga, dando os ares da desgraça, me tornando prisioneiro do meu próprio raciocínio, me sentindo perdido, incompreendido, fechado pro mundo, só no meu canto obscuro. Mas sempre há uma luz no fim do túnel, sempre há uma luz no fim do túnel, eu sei que há. Traumas e erros são coisas do passado e me perseguem. Traumas e erros e me perseguem. Traumas e erros são coisas do passado. Traumas e erros são coisas do passado e me perseguem cada vez mais. Traumas e erros seguem. São coisas do passado. Traumas e erros são coisas do passado e me perseguem cada vez mais.